Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma Salvador tem sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez, redimiu-nos uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez. Filhos de Deus, jogos inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dúvidas, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita. No Salvador tem sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu.